Vida, com suas mãos escreveria. O seu anjo me enviou, com a brasa do altar me tocou. O pecado com seu sangue perdoou. Meus lábios o Senhor purificou. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Vou pra onde o teu vento soprar. Não preciso entender, meu chamado é maior que a minha própria vida. Seu vento me guiou pra visão que mudaria minha história, minha vida. Com suas mãos escreveria. O seu anjo me enviou. Do altar me tocou, o pecado o seu sangue perdoou, os meus lábios o Senhor purificou. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. própria vida.